jeito que me excita. Joga essa raba por cima da minha pica. Daquele jeito que me faz alucinar. Ah, então joga a bunda e a chota na pistola. Depois vem sarrando na minha glock. Só cuidado pra ela não disparar. Ah, então joga a bunda e a chota na pistola. Depois vem sarrando na minha glock. Só cuidado pra ela não disparar. Do jeito que me excita. Joga essa raba por cima da minha pica. Daquele jeito que me faz alucinar.